Cheiro 12, página 92. Este discurso em nada contribuiu para devolver a confiança à Brianna, que se aproximou mais de Roger. Este último, entretanto, perdera o tom esverdeado e exibia sinais de cauteloso interesse. Seria possível que ele realmente tivesse imaginação suficiente para ser capaz de apreender a verdade? Extraí esperança da sua expressão e abri os punhos cerrados. São aquelas malditas pedras, disse eu, sabe? O círculo de pedras verticais na Colina das Fadas, a oeste. Craig Nadun? Murmurou Roger. Aquelas? Certo. Soltei a respiração ruidosamente. Deve conhecer as lendas a respeito das Colinas de Fadas, não é verdade? Sobre pessoas que ficam presas em colinas pedregosas e acordam 200 anos mais tarde? Brianna parecia cada vez mais alarmada. Mamã, eu realmente acho que devia subir e deitar-se, disse ela. Começou a erguer-se da cadeira. Posso ir chamar a Fiona? Roger colocou-lhe a mão no braço para a impedir. Não, espere, disse. Olhou para mim com uma espécie de curiosidade reprimida que um cientista demonstra quando põe uma nova lamela no microscópio. Prossiga, disse ele para mim. Obrigada. Agradeci secamente. Não se preocupe, não vou começar a dizer baboseiras sobre fadas. Achei simplesmente que gostaria de saber que existe uma base verdadeira nas lendas. Não faço a menor ideia do que de verdade existe lá em cima ou como funciona. Mas o facto é, respirei fundo, bem, o facto é que atravessei uma maldita fenda numa pedra naquele círculo em 1945 e acabei na encosta. Em 1743. Era exatamente o que eu dissera a Frank. Ele fitara-me perplexo por um instante. Pegara num vaso de flores da mesinha de cabeceira e estilhaçara-o no chão. Roger parecia um cientista cujo novo micróbio tivesse conseguido permanecer vivo. Eu perguntava-me porquê, mas estava demasiado envolvida na luta para encontrar palavras que fizessem um pouco de sentido. A primeira pessoa com quem me deparei foi um oficial inglês de cavalaria, um dragão em traje completo, disse eu, o que de certa forma me deu a impressão de que havia alguma coisa errada. Um sorriso repentino iluminou o rosto de Roger, embora Brianna continuasse a olhar-me, aterrorizada. Imagino que não era para menos. O problema é que eu não podia voltar, sabe? Achei melhor dirigir as minhas observações a Roger, que ao menos parecia disposto a ouvir, quer acreditasse ou não em mim. A questão é que, naquela época, as senhoras não andavam por aí sem escolta, e se o fizessem, não era usando vestidos estampados e mocassins, expliquei. Todos quantos encontrava, a começar pelo capitão dos dragões, sabiam que havia algo de errado comigo, mas não sabiam o quê. Como poderiam? Não podia explicar-lhes melhor do que estou fazendo agora. E asilos para lunáticos na época eram locais bem menos agradáveis do que são hoje. Nada de entrançar cestos, acrescentei num esforço para fazer alguma graça. Não fui muito bem sucedida. O rosto de Brianna contorceu-se numa careta e pareceu mais preocupada do que nunca. Esse dragão, disse eu, e um ligeiro estremecimento percorreu-me perante a lembrança de Jonathan Wolverton Randall. Era capitão da 8ª Companhia dos Dragões de Sua Majestade. No início, achei que estava a ter alucinações, porque o homem parecia-se muito com o Frank. À primeira vista, achei que era ele. Lancei um olhar para a mesa, onde havia um dos livros de Frank, com a fotografia de um homem de rosto fino, moreno e atraente na contracapa. É muita coincidência, disse Roger. Os seus olhos estavam alerta, fixos no meus. Bem, era e não era, repliquei, desviando os meus olhos com dificuldade da pilha de livros. Você sabe que ele era um antepassado de Frank. Todos os homens dessa família têm uma forte semelhança física, pelo menos, acrescentei, pensando nas marcantes diferenças em outros aspectos que não os físicos. Como era ele? Brianna parecia estar a sair do seu estupor, ao menos ligeiramente. Era um pervertido imundo, respondi. Dois pares de olhos arregalaram-se e voltaram-se um para o outro com um olhar idêntico de consternação. Não é preciso ficarem horrorizados, disse eu. Havia perversão no século XVIII. Não é novo, vocês sabem. Só que naquela época era pior. Talvez porque ninguém se importava realmente, desde que tudo fosse mantido decente e tranquilo nas aparências. E Black Jack Randall, como era conhecido, era um soldado. Comandava uma guarnição nas terras altas, encarregada de manter os clãs sob controle. Tinha uma autonomia considerável para as suas atividades, todas oficialmente sancionadas. Tomei um gole restaurador do copo de uísque que eu ainda segurava. Ele gostava de ferir as pessoas, disse. Sim, gostava muito disso. Ele feriu-a? Roger colocou a questão com certa delicadeza, após uma pausa perceptível. Bri parecia retesar-se, a pele sobre as faces esticando-se. Não diretamente, ou ao menos não muito, sacudia a cabeça. Podia sentir um frio na boca do estômago que o whisky não conseguia aquecer. Jack Randall atingira-me ali com um soco, certa vez. Sentiu na minha lembrança como a dor de um ferimento há muito curado. Ele tinha gostos um tanto ecléticos, mas era Jamie que ele queria. Em nenhuma circunstância eu teria usado a palavra amava. Senti um nó na garganta e sorvi as últimas gotas do whisky. Roger pegou na garrafa, uma das sobrancelhas erguidas, interrogativamente, e eu balancei a cabeça e estendi o copo. Jamie, Jamie Fraser? E ele era o meu marido, disse eu. Brianna sacudiu a cabeça como um cavalo, procurando afastar as moscas. Mas você tinha um marido, disse ela. Não podia, mesmo se quer dizer, você não podia. Fui obrigada, disse sem rodeios. Não o fiz de propósito, afinal. Mamã, não é possível casar-se acidentalmente. Brianna estava a perder a sua atitude de enfermeira gentil com uma doente mental. Achei que talvez fosse um bom sinal, ainda que a alternativa fosse raiva. Bem, não foi exatamente um acidente, disse eu, mas foi a melhor alternativa a ser entregue a Jack Randall. Jamie casou-se comigo para me proteger e foi muita generosidade da parte dele, concluí, fitando Brie por cima do meu copo. Ele não tinha de fazer isso, mas fez. Tentei conter a lembrança da nossa noite de núpcias. Ele era virgem. As suas mãos tremiam quando me tocaram. Eu também tinha medo, por razões de ordem maior. Depois, ao amanhecer, ele abraçara-me, costas nuas contra peito nu, as suas coxas quentes e fortes atrás das minhas, murmurando entre os cachos do meu cabelo: Não tenhas medo. Agora somos nós dois. Veja bem, voltei-me de novo para Roger. Eu não podia voltar. Estava a fugir do capitão Randall quando os escoceses me encontraram, um grupo de ladrões de gado. Jamie estava com eles. Era o povo da sua mãe, os Mackenzie de Lahore. Não sabiam o quê ou quem eu era, mas levaram-me com eles como prisioneira. E outra vez eu não pude fugir. Lembrei-me das minhas tentativas frustradas de fugir do castelo Lahore. Depois, o dia em que contei a verdade a Jamie e ele, sem acreditar. Do mesmo modo que Frank não acreditara, mas ao menos disposto a agir como se acreditasse, levara-me de volta à colina e ao círculo de pedras. Ele achava que eu era uma bruxa, talvez, disse eu, os olhos fechados, sorrindo levemente perante a ideia. Agora achariam que estou louca. Na época achavam que era uma bruxa. Tradições culturais, expliquei abrindo os olhos. Hoje em dia chamam psicologia, ao que então se chamava magia. Na verdade, não há muita diferença. Roger balançou a cabeça, parecendo um pouco abalado. Eles julgaram-me por bruxaria, disse eu, na vila de Cranesmuir, logo abaixo do castelo. Mas Jamie salvou-me e então eu contei-lhe. E ele levou-me para a colina e disse-me para voltar para Frank. Parei, respirei fundo, lembrando-me daquela tarde de outubro, quando o controlo sobre o meu destino há tanto tempo arrancado de mim, foi repentinamente atirado de volta às minhas mãos, E a escolha não me foi dada, mas exigida de mim. Volta, dissera ele. Não há nada aqui para ti, nada, a não ser perigo. E eu perguntara: não há realmente nada aqui para mim? Demasiado honrado para falar, ainda assim respondeu. E eu fiz a minha escolha. Era tarde demais, disse eu, fitando as minhas mãos abertas sobre os meus joelhos. O dia escurecia com a iminência da chuva, mas as minhas duas alianças de casamento ainda brilhavam na luz fraca, ouro e prata. Eu não retirara a aliança de ouro de Frank da mão esquerda quando me casei com Jamie, mas usara a aliança de prata de Jamie no quarto dedo da mão direita, todos os dias dos 20 e tantos anos desde que ele a colocara ali. Eu amava Frank, disse em voz baixa, sem olhar para Bri. Eu amava-o muito. Mas nessa altura Jamie era o meu coração e o ar que eu respirava. Não podia deixá-lo, eu não podia, disse, erguendo a cabeça de repente para Bri, numa súplica. Ela devolveu-me o olhar, o rosto impassível. Baixei os olhos para as minhas mãos outra vez e continuei. Ele levou-me para a sua própria terra natal, Lallybroch, assim se chamava. Um lugar muito bonito. Cerrei os olhos de novo para fugir do olhar de Brianna e deliberadamente evoquei a imagem de Broch Tuarach, Lallybroch, para as pessoas que moravam ali. Uma bela herdade das terras altas, com bosques e riachos, até mesmo com um pedaço de terreno fértil, raro nas terras altas. Um lugar tranquilo, adorável, encerrado entre montanhas, acima de um desfiladeiro que o mantinha isolado das rixas recorrentes que perturbavam as terras altas. Entretanto, até mesmo Lallybroch mostrara ser apenas um santuário temporário. Jamie era um fora da lei, disse, vendo por trás das minhas pálpebras cerradas as cicatrizes do açoitamento que os ingleses haviam deixado nas suas costas. Uma rede de finas linhas brancas que teciam uma teia nos ombros largos, como uma grade marcada a ferro em brasa. A sua cabeça estava a prémio. Um dos seus próprios colonos traiu-o a favor dos ingleses. Eles capturaram-no e levaram-no para a prisão do Wentworth para o enforcar. Roger soltou um assobio longo e baixo. Um lugar infernal, observou. Já esteve lá? As paredes devem ter 3 metros de espessura. Abri os olhos. Têm, sim, disse eu secamente. Estive dentro delas. Mas até mesmo paredes mais grossas têm portas. Senti uma fagulha da chama de coragem desesperada que me levara para dentro da prisão do Wentworth em busca do meu coração. Se fiz isto por ti, disse silenciosamente a Jamie, posso fazer o que tenho de fazer agora, mas ajuda-me, maldito escocês, ajuda-me. Consegui tirá-lo de lá, disse eu, respirando fundo, o que restara dele. Jack Randall comandava a guarnição do Wentworth. Não queria relembrar as imagens que as minhas palavras trouxeram de volta, mas elas recusavam-se a desaparecer. Jamie, nu, ensanguentado, no chão da mansão Eldridge, onde encontráramos abrigo. Não deixarei que me levem de volta a Cessenach, disseram-me, os dentes cerrados contra a dor, enquanto eu consertava os ossos esmagados dos dedos da sua mão e limpava os ferimentos. Cessenach, chamara-me assim desde o primeiro instante, a palavra gaélica para um forasteiro, um estranho, um inglês. Primeiro por troça, depois afetuosamente. E eu não deixara que o encontrassem. Com a ajuda de um parente, um membro do clã Fraser chamado Murtagh, consegui fazê-lo atravessar o canal até a França e escondê-lo no mosteiro de Sainte-Anne-de-Beaupré, onde um dos seus tios Fraser era abade. Mas, uma vez ali, em segurança, descobri que salvar a sua vida não era o fim da minha tarefa. O que Jack Randall lhe infligira marcara a sua alma a fundo. Do mesmo modo que as tiras do açoite haviam penetrado nas suas costas, deixando cicatrizes indeléveis para sempre. Não sabia ao certo, nem mesmo agora, o que eu fizera quando evoquei os seus demónios e enfrentei-os sozinha, na escuridão da sua mente. Há muito pouca diferença entre medicina e magia quando se trata de certos tipos de cura. Eu ainda podia sentir a pedra dura e fria que me feria e a força da fúria que eu extraíra dele, as mãos que se fecharam em volta do meu pescoço e a criatura ardendo em febre que me perseguira na escuridão. Mas eu consegui curá-lo, disse num sussurro. Consegui trazê-lo de volta para mim. Brianna sacudia a cabeça devagar, para trás e para a frente, desnorteada, mas com uma inclinação teimosa da cabeça que eu conhecia muito bem. Os Graham são ignorantes, os Campbell, enganadores, os Mackenzie são encantadores, mas dissimulados, e os Fraser são teimosos. Dissera-me Jamie certa vez, dando-me a sua interpretação das características gerais dos clãs. Não estava muito errado, na verdade. Os Fraser eram extremamente teimosos, principalmente ele e Bri. Não acredito nisso, disse ela sem rodeios. Sentou-se mais impertigada, olhando-me atentamente. Acho que andou a pensar demasiado naqueles homens de Culloden, disse ela. Afinal, tem estado sob muita tensão nos últimos tempos. E talvez a morte do papá... Frank não era o seu pai, disse eu de chofre. Era sim, retorquiu ela imediatamente, tão depressa que nos assustou. Frank, com o tempo, acatou a insistência dos médicos de que qualquer tentativa de forçar-me a aceitar a realidade, como disse um deles, poderia ser danosa à minha gravidez. Ouviram-se muitos murmúrios nos corredores e gritos de vez em quando. Mas ele desistiu de me perguntar pela verdade. E eu, com a saúde frágil e o coração partido, desisti de lhe a contar. Não iria desistir desta vez. Prometi a Frank, disse eu, há 20 anos, quando tu nasceste. Tentei deixá-lo, mas ele não permitiu que eu fosse embora. Ele amava-te. Senti a voz abrandar ao olhar para Brianna. Ele não conseguia acreditar na verdade, mas ele sabia, é claro, que não era o teu pai. Pediu-me para não te contar, para deixar que ele fosse o teu pai enquanto ele vivesse. Depois disso, disse ele, ficava ao meu critério. Engoli em seco, umedecendo os lábios. Eu devia-lhe isso, disse, porque ele amava-te. Mas agora Frank está morto e tu tens o direito de saber quem és. Se duvidas, vai à National Portrait Gallery. Eles têm lá um retrato de Ellen Mackenzie, a mãe de Jamie. Ela está a usar este colar. Toquei no colar de pérolas ao meu pescoço. Uma fileira de pérolas barrocas de água doce dos rios da Escócia, separadas por bolinhas de ouro perfuradas. Jamie deu-me no dia do nosso casamento. Olhei para Brianna, sentada muito direita e tensa, os ossos da face inflexíveis, em protesto. Leva um espelho contigo, disse eu. Dá uma boa olhadela no retrato. E depois olha-te ao espelho. Não é uma semelhança absoluta, mas pareces-te muito com a tua avó. Roger olhou para Brianna como se nunca a tivesse visto antes. Olhou de mim para ela várias vezes e depois, como se tomasse uma decisão, empertigou repentinamente os ombros e levantou-se do sofá onde estivera sentado ao seu lado. Tenho algo que acho que deveria ver, disse com firmeza. Atravessou rapidamente o aposento até à antiga secretária de tampo corrediço e retirou um maço preso com um elástico de recortes amarelados de jornal de um dos escaninhos. Depois de os ler, repare nas datas, disse a Brianna, entregando-lhe o maço de recortes. Em seguida, ainda de pé, virou-se para mim e olhou-me de cima a baixo, com um olhar longo e desapaixonado, que reconheci como o olhar de um estudioso, treinado em objetividade. Ele ainda não acreditava, mas tinha imaginação suficiente para duvidar. 1743, disse ele, como se falasse consigo mesmo. Sacudiu a cabeça, admirado. E eu achava que fosse um homem que você tivesse conhecido aqui, em 1945. Meu Deus, eu jamais poderia imaginar. Bem, Cristo, quem poderia? Surpreendi-me. Você sabia sobre o pai de Brianna? Ele indicou com um movimento de cabeça os recortes de jornais nas mãos de Brianna. Ela ainda não os examinara, mas olhava fixamente para Roger, em parte com raiva e em parte perplexa. Eu podia ver a tempestade avolumando-se nos seus olhos, e assim pensei, Roger também. Ele desviou o olhar apressadamente, voltando-se de novo para mim com uma pergunta: Então, aqueles homens cujos nomes você me deu, aqueles que lutaram em Culloden, você conheceu-os? Relaxei quase imperceptivamente. Sim, conheci-os. Ouviu-se o estrondo de um trovão a leste e a chuva irrompeu, fustigando com força as longas vidraças que cobriam um dos lados do gabinete do chão ao teto. A cabeça de Brianna estava inclinada para os recortes de jornal, os seus longos cabelos ocultando-lhe o rosto, exceto a ponta do seu nariz muito vermelha. Jamie ficava sempre vermelho quando estava furioso ou aborrecido. Eu estava completamente familiarizada com a visão de um Fraser à beira da explosão. E você esteve em França? Murmurou Roger, como se falasse consigo mesmo, ainda a examinar-me atentamente. O choque que se via no seu rosto desfazia-se, dando lugar à conjetura e a uma espécie de empolgamento. Não creio que tenha conhecido. Sim, conheci, disse-lhe. Foi para isso que fomos a Paris. Eu contara a Jamie sobre Culloden, a conspiração de 1745 e o que iria acontecer. Fomos para Paris, sim, para tentar dissuadir Carlos Stuart.